eu tive medo, tive medo de errar. Eu senti que aquela hora não pude ficar, eu tive que ir embora, sei que fui covarde pra continuar. Eu lhe confesso, eu tive medo, eu tentei lhe conquistar. Esperei chegar a hora e naquele instante joguei tudo fora. Sei que fui covarde pra continuar. Fui embora, você vem charmosa me fazendo fita. Se você me evita de uma outra forma, eu vou lhe conquistar. Mas se você chega e me perdoa tudo, como é que fica? Meu coração grita, sem o seu amor não posso mais ficar. Eu lhe confesso, eu tive medo. Porque fui embora, você vem charmosa me fazendo fita. Se você me evita de uma outra forma, eu vou lhe conquistar. Mas se você chega e me perdoa tudo, como é que fica? Meu coração grita, sem o seu amor não posso mais ficar. Eu lhe confesso, eu tive medo. Agora